Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Thank you. primeiros minutos desta emissão de hoje do Portugal de Les e Les, preenchidos com a música tradicional portuguesa. Grupo Almanac, o tema Tirana, ainda Maio Moço, Baile das Desfolhadas e a Ronda dos Quatro Caminhos. O tema Gota é com o grupo regional de cantares de Portel que vamos prosseguir nesta emissão de hoje. O tema Senhora Cegonha e também Folque de Ave. Não quero que vás à Monda. Pois bem, então ficamos por aqui. naquela serra, no ponto mais elevado, corre de pranto uma fonte que por ti tenho chorado. Eu quero acima ao alto, teu anjo é quem quer ir. A ladeira do castelo é alta para subir. A ladeira do castelo é alta para subir. Eu quero ir acima ao alto, teu anjo é quem quer ir. Eu hei de subir ao alto eu hei de subir. Pois quem ao mais alto sobe, ao mais baixo vai cair. Eu quero ir acima ao alto. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Ponha aqui o seu pezinho, levanta. carta escrita para ficar bonita, não tenho porquê de alandre. Ponha aqui o seu pezinho devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho porquê de alandre. Estivemos com o grupo regional Cantares de Portel, o tema Senhora Cegonha, ainda Folk de Ave e o tema Não Quero Que Vás à Monda e, por último, Brigada Vítor Jara com Pezinho da Vila. Vamos deixar a música tradicional portuguesa nesta emissão do Portugal de Les a Les. Passamos agora para a música de baile. Grupo musical Banda Lusa e o tema Quebradeira, logo a seguir a voz de Marante com o tema Portugal, Minha Saudade. Continuo a contar com a sua companhia aí desse lado, onde e com quem quer que esteja. O que importa é, como já lhe disse algumas vezes, o que importa mesmo é que fique sempre ligado na antena web, nas emissões que por cá vão passando. Seleção musical, a apresentação e realização destas emissões do Portugal de Les a Les, que acontece aqui todas as quartas-feiras, deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Onde quer que esteja, desde Lisboa, receba então um forte abraço. Sonhei com ela nos braços de um outro amor. Acordei desesperado, todo amarrotado, e ela perguntou: meu bem, o que aconteceu? Conta que eu quero saber. Tu acordaste gritando, chorando e dizendo: vou matar você. Meu bem, eu tive um pesadelo. Bandida, chorona,

tempo nesta emissão do Portugal de Les a Les de fazermos uma pequena passagem pelo fado. Vamos ouvir três vozes. Primeiro, Cristina Branco com o tema Mágoa. Depois, Vera Castro, Povo que Lavas no Rio. E, para finalizar, a voz de Carlos do Carmo. Por morrer, uma andorinha. Pensamentos de mágoa, como no sono dos ventos, as algas, cabelos lentos do corpo morto das águas, boiam como folhas mortas à tona de águas paradas. São coisas vestindo nadas, pós remoinhando portas das casas abandonadas. Sono de ser sem remédio, vestígio do que não foi. Leva mágoa, breve tédio, não sei se para, se flui, não sei se existe ou se dói. Thank you.

já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estou longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estivemos assim com João Pedro Paes, Ninguém é de Ninguém, ainda Jorge Palma, Deixa-me Rir e Miguel Gameiro com Dá-me um Abraço. Seguimos nesta emissão de hoje, caminhar já para o final da mesma, com a voz de Micael Carreira, o tema Depois desta Noite. Logo a seguir, a voz de José Cid, Se Eu Fizesse Amor Contigo. Sonho, momento a momento,

Estamos a caminhar a passos largos para o final desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les, emissão referente ao dia de quarta-feira, 23 de março. Ainda tempo para lhe trazer mais quatro musiquinhas para ouvir. A voz de Marco Paulo Morena, Morenita, António Sala, Caminhos e também as vozes das Doce Ali Baba. Por último, Cândida Branca Flores, a última carta. Eu volto depois para as despedidas desta emissão de hoje. Brilha. os caminhos da vida e o castelo das forças do bem. Sou a força do grito que passa, sou a luz que ilumina a vidraça, oceano do mundo que vem, Pedro mata mais ninguém. Sou deserto, floresta, sou a fonte que resta, primavera, inverno do crer, neste outono do viver. Caminheiro, companheiro, voz amiga, da escuridão, és meu. Thank you.

Nunca andei, mas também vou experimentar. Vamos sair de balão. Sobe, sobe, balão sobe. A voz da nossa bem conhecida Manuela Bravo. Fique bem, desejo-lhe a continuação de uma ótima noite, um bom resto de semana e até para a semana, se Deus quiser, para mais uma emissão do Portugal de Les a Les. São as despedidas deste vosso amigo Diamantino Teixeira de Lisboa. Envio-vos então um forte abraço. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite. Sem mal de mim, quanto mais não vale viver a vida assim. Nas asas do sonho é bom andar sem norte. Não preciso vistos, nem uso passaporte. Não tenho limites, parar não é comigo. Se ouço o meu amor dizer, eu vou contigo. Ter essa certeza é luz de um novo dia. Vai, meu balão doiro, envolto em fantasia. Sobe, sobe, balão, sobe. Vai pedir àquela estrela que me deixe lá viver e sonhar. Leve o meu amor comigo, pois eu sei que encontrei. Encontrar